Oi, gente, aqui é Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar uma música autoral e o nome dessa música é Preciso Entender. Fiz ela há pouco tempo e ela tem se tornado minha oração todos os dias. Então eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Saber o que fazer ou não, me perco em meus passos e não consigo me achar. Então eu choro e começo a clamar. Eu não quero que a minha vontade vença, mas quero que somente a tua prevaleça. Mas eu preciso caminhar para algum lugar. Me diz, Deus, aonde eu devo estar? Só quero entender o que devo fazer, Jesus. Pensamento fala tanto e a minha voz está no canto, pois eu canto a ti. Meu sentimento não entende, mas minha alma compreende, pois pertenço a ti. As incertezas vêm tentando me derrubar. O que fazer? Como vencer? Eu não consigo entender. Só quero entender o que devo fazer, Jesus. Preciso entender o que devo fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, curtam, compartilhem com os amigos de vocês esse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal. Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo, se vocês quiserem me acompanhar um pouquinho mais de perto. Peço para vocês que gostam de, sei lá, do que eu faço, curtirem a minha página no Facebook, que é Isadora Pompeu. E é isso aí. Obrigado, 100 mil inscritos no canal. E é nóis. Beijão. Até a próxima.